Bom, primeiro eu vou contar para vocês direitinho como eu sou. Tenho 19 anos, 1,73 m e 62 quilos. Pele clara, peitos pequenos, bumbum redondinho e não muito grande. Chaninha sem pelos, cabelos castanhos dourados e lisos, olhos azuis, cara de menina. Minha vida mudou bastante depois do ocorrido que vou contar para vocês. Na época eu já não era mais virgem, tinha um namorado. Era um namorado carinhoso, fazia sexo bem tradicional, estilo papai e mamãe. Era um namoro também tradicional. Namorávamos há 2 anos. Meu pai tinha um amigo que se chamava Gilmar, de 1,80 m aproximadamente, sarado, pele negra, olhos pretos e cabelos pretos. Era muito bonito. E eu tenho paixão por negros. O seu membro tem 21 centímetros e ele 31 anos. Meus pais são daqueles tipos de transar só depois de casar? E essa regra eu já havia violado fazia um tempão. E um dia desses, em um vacilo nosso, o Gilmar escutou uma conversa minha com meu namorado, em que nós combinávamos de ficar sozinhos na casa dele para transar. Nós nem percebemos que o Gilmar estava ouvindo tudo aquilo. Depois que o meu namorado foi embora, eu estava vendo ele virar a esquina escorada no muro, quando de repente um braço me envolveu e a voz grossa de Gilmar invadiu meus ouvidos. Então a cabritinha já está liberada. Seu pai já sabe? Eu tentei me fingir de boba, mas aí ele falou que havia escutado a minha conversa com meu namorado. Pedi que por favor não contasse. Ele já pressionou no meu bumbum e disse que por enquanto não iria contar, mas que eu ficasse esperta. Ele lambeu meu pescoço e nisso meu corpo todo tremeu. E eu senti um calor dentro da minha calcinha com aquele homem me agarrando com força, coisa que nunca havia ocorrido. Depois disso, minha transa com meu namorado foi horrível. Pra mim, né? Pois ele adorou. Eu só pensava no Gilmar, transando com meu namorado, pensando no Gilmar. Pensando em quando ele iria voltar, se ele iria contar para os meus pais. E esse dia chegou. Gilmar voltou em minha casa e me cumprimentou normalmente. E quando meus pais estavam lá na piscina, ele veio para dentro da casa e me puxou para o corredor, me encostando na parede. E aí, cabritinha, como foi a foda com seu boyzinho? Aposto que ele não sabe te fuder direitinho, né? Bem gostosinho como o tio Gil sabe. Nisso, ele desceu a mão na minha perna e veio subindo com os dedos a minha saia. A maioria das vezes eu uso saia colegial até o meio da coxa. E ele chupou meu pescoço, depois mordeu os meus lábios. Eu tremia, mas estava adorando, mas eu não queria que ele soubesse que aquilo estava me dando maior tesão. Daí ele subiu mais a minha saia até ver a minha calcinha. Deu gargalhadas silenciosas ao ver que a minha calcinha era de desenho animado. Calcinha de menininha, isso só me dá mais vontade de te fuder. Ele abaixou mais a minha saia. Ele disse que queria ser o primeiro a invadir a minha florzinha. Perguntou se o meu namorado já havia comido o meu cozinho. Nisso, ele desceu a mão pelas minhas costas e passou o dedo no meu rego por cima da calcinha. Ele pediu para eu responder para ele se eu desejava ele também. Ele disse que deveria ser uma delícia o meu cozinho, porque a minha bundinha era uma delícia e que ele me filmava há um tempão. Essa coisa redondinha e meio rosada, a minha pele de neném e os meus peitinhos do tamanho de uma laranja cabiam na boca dele direitinho. Dava para mamar como um bezerro. E quanto mais ele falava essas coisas, mais minha chaninha suava. Depois a gente conversa mais. Ele me deu um beijo, a sua língua invadiu minha boca. Eu fui amolecendo e ele foi deslizando as mãos por minhas pernas e bumbum. E eu me soltei, quase me desmontei no chão. Daí ele foi embora. Fui para minha cama e fiquei lá até adormecer. Depois de uma manhã de estudos no colégio, eu fui em direção ao ponto do ônibus. Quando vi um carro vindo em minha direção e o Gilmar estava dentro dele, pediu para eu entrar. Eu ainda fiquei meio confusa. Ele me chamou de novo e entrei. Ele já me olhou dos pés à cabeça. Ele perguntou, tá sem a sua saia de putinha por quê? Eu respondi que o colégio só pode usar calça. Eu nem respondi às agressões, pois no fundo eu estava gostando de ser xingada. Ele andou com o carro umas 2 horas até chegar em uma estrada de terra. Parou na estrada de terra, pediu para descer do carro e eu já estava meio desconfiada, mas desci. Me escurei no capô quando ele veio e me empurrou. Me fez ficar tipo inclinada com os peitos no capô e as pernas no chão, fazendo ficar arrebitada para ele. Ele abaixou minha calça e disse, de novo essas calcinhas? Você usa isso só para ficar mais gostosinha. Ele abaixou a minha calcinha e disse, a sua florzinha tá molhada, será por quê, hein, sua safada? E me deu um tapa no bumbum. Ele abriu o fecho da calça dele, abriu meu bumbum. Olha que rodelinha rosada, gente. Mas não vou ser tão mal, não vou te arrombar a seco. Sua florzinha é raspada, hein, sua safada? Nisso, ele enfiou o dedo nela de uma vez só. Eu soltei um gemido e me contorci sobre o capô. Ele ficou socando o dedo. Eu ia gemendo. Estava adorando. Agora vai sentir o tio Gil dentro de você. Ele colocou uma camisinha. E a única coisa que senti foi quando ele pôs a cabeça. Depois eu vi estrelas. Ele socou. Eu acho que até perdi o meu cabaço de novo, gente, de tanto prazer. Ele me segurava nos ombros, tirava tudo e socava de novo. Eu gemia e me contorcia de tanto tesão. Depois de ficar fazendo isso bem devagar, tirando tudo e socando de uma vez, ele começou a fazer rápido, como se fosse um cachorro possuindo sua cadela. Eu nunca tinha sentido tanto tesão na minha vida. Ai, gente, tanto tesão, tanto tesão. Ele ia cada vez mais rápido. Daí, sem querer, eu soltei um... Me fode, Gil. Aí o homem que já era um animal ficou mais selvagem. Me fodia tão rápido que meus pés começaram a sair do chão e eu subi mais no capô. Ele urrava e me xingava. Sua cabrita safada, essa sua chana é a coisa mais gostosa do mundo. Você é minha cabritinha, entendeu? Aí eu não respondi. Ele parou de meter... Eu olhei para trás com a cara de pedinte e ele me perguntou mais uma vez, você é minha cabritinha ou não? E eu, louca de tesão, disse, sim, sou sua. E ele socou de novo rapidamente. Logo eu tive o orgasmo mais intenso da minha vida. Desceu pelo seu pau e pelas minhas pernas de tão intenso que foi. Ele continuou socando até que parou e falou, agora vem cá. Tirou a camisinha, abriu a minha boca para tomar leite. Eu abri pensando que ele só ia gozar. De repente, ele socou me fazendo quase engasgar e começou a me foder. Fudeu minha boca até gozar. Foram 5 jatos intensos na minha boca. Os primeiros engolindo o susto e os outros foram com ele ordenando. Eu ia pegar um lenço para limpar minhas pernas. Daí ele subiu minha calça. E disse, não, você não vai melada e cheirando a sexo para até cachorro querer te comer. Daí ele me levou em casa, quando estava saindo, ele me deu um tapinha. E disse, vou comer essa rodelinha ainda, hein? Pode se preparar. Cheguei e tomei um banho. E assim eu nasci a cabritinha. E hoje eu sou muito mais a cabritinha. www.swingclubne.com O primeiro site na internet com contos eróticos em áudio.